Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. O seu programa, aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar às 19h30 e que lhe traz sempre, durante aproximadamente 30 minutos, grandes histórias da Eurovisão. Este festival, promovido pela European Broadcasting Union desde 1956 e que já se está a preparar para a sua 56ª edição. A par do Festival de São Remo, não há outro festival com tanta amplitude. Quanto a este, abre apenas o parênteses de que irá para a sua edição de 61, tem apenas mais 5 anos do que o Festival Europeu da Canção, se assim podemos chamar. E digo se assim podemos chamar porque a European Broadcasting Union contempla alguns países que inclusive já venceram o Festival Eurovisão, mas que não são europeus, o caso de Israel, por exemplo. Hoje vamos dar mais 6 passos na caminhada até o ano de 2010, por Portugal na Eurovisão. Vamos começar em 1977 e acabar em 1982. São os próximos 6 temas que vamos ouvir, que no final da década de 70 e no princípio da década de 80 encantaram os nossos corações tão lusitanos e que tanto paravam para ver o Festival da Eurovisão, quando era transmitido pela RTP, atualmente ainda é, mas já não prende tanta gente. Começamos então por 1977, ano em que os Amigos interpretaram Portugal no Coração. Os Amigos eram uma junção de vários intérpretes, dos quais se destaca Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, embora não fossem os únicos. Claro que a classificação, a música venceu, mais até por uma questão simbólica. Basta, por exemplo, dizer que a música começa com... enfim, fala no fundo da guerra colonial. Quanto mais não seja por um sentido simbólico, esta música representou Portugal na Eurovisão. O sucesso que teve quer na Europa, quer em Portugal, todavia foi muito, muito baixo. Mas em 1978, uma música, apesar de não surpreender muito os europeus, encantou os nossos corações lusitanos, o nosso Portugal. Dali Dali Du, Papagaio Voa, é como se chama esta música, dos Gemini, que já na altura era um grupo de sucesso em Portugal, lançando temas como Pensando em Ti. Os Gemini partiram para o Festival da Canção RTP em 1978, vencendo e representando Portugal perante toda a Europa. Dali Dali Du foi uma música sem dúvida engraçada, mas que acabou por não vingar. Ainda assim venceu o Festival da Canção e acaba assim por fazer parte da história deste festival, deste evento musical. Escutamos então os Amigos com Portugal no Coração, de 1977, e os Gemini com esta fantástica Dali Dali Du, de 1978. Os dois temas que representaram Portugal, cada um no seu ano, e os dois primeiros que abrem as portas da última edição do ano de Histórias da Eurovisão. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão. Mas também é coração a bater nesta canção. Não sei bem de onde é que eu nasci, não descobri nem pai nem mãe. Só sei que já nasci aqui e foi aqui que eu fui alguém. Quando eu sou, serei criança ou mal me quer. Em 1979, Manuela Bravo interpretou um tema que encantaria Portugal e que, aliás, marcaria a história da canção lusitana. Sobe, sobe, balão sobe, uma canção de esperança de um país acabar de sair de uma ditadura com mais de 45 anos. 48, mais concretamente. Tinham passado apenas 5 anos desde esse acontecimento. Sobe, sobe, balão sobe era também a esperança de um país à procura de si mesmo e que, infelizmente, 21 anos depois, ou melhor, 31 anos depois, ainda não se conseguiu encontrar. Mas, como a esperança é a última a morrer, Manuela Bravo venceu mesmo o festival. Um festival repleto de polémicas, já que Alexandra, com Zé Brasileiro Português de Braga, utilizou uma melodia muito idêntica, ainda que a letra e o contexto fossem totalmente distintos, mas só pela melodia houve ali uma grande polémica. Porquê que venceu uma e não outra? Que ligação é que as duas músicas teriam, intérpretes ou compositores? Estas respostas nunca tiveram, ou melhor, estas perguntas nunca tiveram resposta, mas isso foi um facto que também, com o correr do tempo, se foi desvanecendo. O que interessa é a história, e Manuela Bravo fez história ao representar Portugal no ano de 1979, aliás, no Festival Eurovisão da Canção, com Sobe, Sobe, Balão Sobe. Igualmente fez história no ano de 1980 o cantor português José Cid, que com um grande, grande amor representou Portugal no Festival da Eurovisão da Canção daquele ano. 1980 era também o ano em que se cantava pela primeira vez, assim de uma forma pelo menos mais gincada, noutras línguas. Já sabemos que no ano seguinte Carlos Espanhão utilizaria mesmo um título em inglês, mas a canção era portuguesa e recorria apenas a uma expressão. Mas um grande, grande amor tem mais até do que duas línguas. Adio, adiós, auf Wiedersehen, goodbye. E só aqui encontramos quatro. Mais o português, cinco. Aliás, adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. São várias línguas, mas cá está, também é só no refrão. De todas formas, foi uma música que fez muito sucesso também e que hoje, se procurarmos por uma coletânea que tenha no mínimo umas 14, 15 músicas dos grandes sucessos de música portuguesa, vamos quase de certeza encontrar este grande, grande amor. Ora, pois, escutemos então dois temas que fizeram sucesso em Portugal, representando e fazendo história na Eurovisão. Manuela Bravo, com Sobe, Sobe, Balão Sobe, que representou Portugal em 1979 na Eurovisão, e José Cid, com um grande, grande amor, que em 1980 representou o nosso país neste mesmo festival. E chegamos à última canção, a número 27, Sobe, Sobe, Balão Sobe, música e letra de Nóbrega e Sousa, orquestração de Correia Martins. Canta Manuela Bravo. Mas não vão viver a vida assim. Nas asas do sonho é bom andar sem norte. Não preciso vistos, nem uso passaporte. Não tenho limites, parar não é comigo. Se ouço o meu amor dizer eu vou contigo, ter essa certeza é a luz de um novo dia. Vai meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão sobe, vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar. É com o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei um lugar ideal para amar. Sobe, sobe, balão sobe, vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver. sobe, vai pedir àquela estrela que me deixe lá viver e a sonhar. Fonte que nasce dentro de mim é o peito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira no ar. Adio, adio, I'll be there. Estamos a chegar ao final de mais Histórias da Eurovisão. A edição de hoje vai trazer-lhe os últimos dois temas. O primeiro, de 1981, e o segundo, de 1982. O primeiro é de Carlos Baião. Falecido em 1988, vítima de um acidente de aviação, o cantor português estava a deixar marcas de sucesso um pouco por toda a Europa. Exemplo disso foi a sua participação no Festival da Canção RTP de 1981. Ele venceu e fez sucesso na Europa com Playback, o tema que vamos ouvir que representou Portugal naquele ano, em 1981, por Carlos Baião. Depois vamos ficar com uma girls band de muito sucesso aqui em Portugal, que inclusive fizeram uma música que teve, creio eu, que a coautoria dos suecos ABBA, que, ainda que em decadência, ou já creio que já mesmo extintos, eles de facto colaboraram para a Rainy Day das Doce, aliás. Mas não é essa a música que vamos ouvir. A música que as fez vencer o Festival da Canção RTP de 1982 chama-se Bem Bom e deixou as quatro jovens bastante nervosas quando enfrentaram a Europa toda naquele festival de 1982. Mas Bem Bom foi um sucesso. Esta é a última música de Histórias da Eurovisão de hoje. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite, que tenha a continuação de um bom Natal, e na próxima semana, na passagem de ano, cá nos encontramos para mais um Histórias da Eurovisão às 19h30. Fique bem, tenha a continuação então de uma boa noite e até para a semana. Vai ser uma porra.